Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Sessões de audio-hipnose em transe durante os próximos 60 minutos. A primeira meia hora é conduzida por Ricardo Mariano. A segunda e última parte é realizada e apresentada por Ricardo Carvalho. Começamos com as notas minimalistas delicadas ao piano de Keith Kenneth, músico nova-iorquino. Tem muitos alter egos, o mais sensível chama-se Goldmund. Recordação para Corduroy Road, com o tema Thousand Miles. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Arrancámos com piano, continuamos com esse instrumento, um pulo até à Grécia, Zinóvia Arvanitidi. Ela já anda nestas andanças há alguns anos, edita agora o seu disco mais forte, chama-se The Gift of Affliction, por lá Time to Make Amends, depois Stendek, no seu segundo tomo nas coisas discográficas, eles que por vezes arriscam a música ambiente misturada com o industrial, The Faces, A Perfect Place to Say Goodbye, a faixa mais elegante deste disco, e continuamos com a predominância para os instrumentos acústicos dos Estados Unidos da América, Aaron Martin num Sleep CD com Christoph Berg, chama-se Day Has Ended, tem por lá Slow Wake. Thank you. Minutos finais desta primeira meia hora do Em Transe. Depois de Aaron Martin, um salto até terras escandinavas, Finlândia, Anu, ele que debutou com Worms in My Piano, faz sons misteriosos, enigmáticos, como este Liti, passou há pouco, e para o final, o primeiro em nome próprio de Ben Lucas Boysen, sempre uma carga forte cinemática na música deste alemão, de Gravity, Nocturne 2. Continuamos com o Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Thank you. A segunda parte desta emissão de Em Transe, a começar com mais um tema para Sizigi, da colombiana Lucrecia Dalt. Ela que reside em Barcelona, local onde gravou este álbum minimalista, cheio de sussurros, na linha de nomes como Juliana Barwick ou mesmo Julia Holter. Agora seguimos com um lançamento pelo novo projeto editorial de Nicolas Jarre, uma espécie de revista editora denominada Other People. Ficamos então com os Hollow Earth e Dematerialization. Thank you. Now that's Sainsbury. Oh, I so remember you telling me it was the best one. Yeah, so you drawing your water from the tap? Is that how you get your water? Okay? Yeah. Yeah, that's the gypsy. Well, I can put another tea on, Graham, or a drink. No, one is good. I'm going to have a whiskey. Yeah, I like it. Segunda parte desta emissão de Em Transe contou então com Lucrecia Adult, mais um tema para Sissi Gui, ainda com os Hollow Earth, Embora não tenha a certeza, os dados parecem indicar que são o mesmo projeto de Michael J.V. Hensley e Jonathan Kennedy. Se não for esse o caso, peço desde já desculpas, mas os dados são relativamente escassos e algo obscuros em relação à natureza destes Hollow Earth. E se são o mesmo projeto, então, que gravou um álbum no fim da década de 90. Podem saber mais, um pouco mais neste caso, acerca deste projeto, mas também acerca dos outros lançamentos da etiqueta de Nicholas Jarre, através de other-people.net. Depois também mais uma passagem para Photographs, álbum de Graham Lampkin e Jason Lascalit, uma espécie de viagem pelo passado dos dois músicos. E fechamos a emissão de hoje com os Postmarks, projeto do saxofonista Boris Half e do pianista Dee Bain. No caso de Half, falamos mais de um multi-instrumentista do que um mero saxofonista, ele que também trabalha com teclados e com aplicações eletrónicas. Quanto a Bain, é um pianista que estudou com nomes como Dave Douglas, Louis Clavis, Jason Moran ou John Abercrombie, e também com o próprio Karlheinz Stockhausen. Para este álbum intitulado National Parks, ambos os músicos deslocaram-se a Viena, onde colaboraram com o guitarrista Martin Sievert e gravaram então uma série de peças inspiradas nos posters icónicos dos parques nacionais norte-americanos das décadas de 30 e 40. E é assim que fechamos a emissão de hoje de Em Transe. Alinhamentos e podcasts a partir de radiotrans.blogspot.com ou também de facebook.com/radiotrans. Thank you.